Acordava cedinho ao som do sabiá. No terreiro a boiada já vinha pastar. O fogão a lenha esquentando o café. E a vida era simples, mas cheia de fé. O cheiro da roça subia do chão, misturado ao orvalho, perfume do mato, o canto dos pássaros, doce oração. E o tempo passa sem pressa nem entrar. Oh, saudade danada da vida no sertão, do mugido do gado, da paz do rincão. O cheiro do café coado na hora e o vento contando segredos lá fora. Vira festa! Festa na vila quando era São João. Balão no céu, lá no salão. A lua espiar, a gente dançar. E o coração batia só de lembrar. Hoje eu tô na cidade cercado de aço, mas meu pensamento voa num abraço pro terreiro antigo, pro riso da mãe e o cheiro do café que nunca me engana. Eu no cheiro do café que nunca me engana. Saudade danada da banda no sertão, do mugido do gado, da paz do rincão, do cheiro do café coado na hora e o vento dando segredos lá fora. Se um dia eu voltar pra aquele lugar, quero a rede, o café e o céu pra olhar. O cantar dos pássaros vai me guiar de volta ao meu chão, meu.